muita coisa, porra. Morda maçã e perco minha pureza. Vida na série, Netflix em puxa. Morda piranha que joga buceta. Quer ter meu dote, pega meu pau duro. Pensei duas vezes antes de buceta. Mas minha piroca sempre fode tudo. Vida difícil tipo a liga inglesa. Meus sentimentos viram um homem russo. Muito frio. Negou duas vezes, não quis dar buceta. Nunca quis. Hoje negando, né, pra isso tudo. Agora do que? Não sou machista, que eu amo buceta. Mas nenhuma delas vale isso tudo. Fé, fé, fé. Eu sou final de 7, 4, 12, 5, 7. Não vou ligar pro 9, 0, eles estão matando. Eu sou final de Jorge Amado, os negros que me seguem. Eu nunca li porra nenhuma, estou te enganando. E o mano que rodou enganado lá na hora errada. Hoje engasgado, cheio de ódio. Toda hora é certa. E o mano que rodou enganado lá na hora errada. Estado cúpido do óbito, polícia certa. Saiu do flow, mas nunca perca a lógica. Deixo minha marca, meu sangue é maluco. Sempre eu sacudo e nunca falho merda. Minta pra eles, conte sobre o boto. Minta pra elas sobre coisas novas. Forja a si mesmo aquele vício velho. Conte pra Deus ou vim sem drogas novas. Viver igual jovem, morrer como velho. Fé, fé, fé. Amassa lata como ferro velho. E quanto mais forte, bem melhor o gosto. É que essa porra só me afunda, é sério. Neurose de me olhar no espelho e enxergar fio no meu rosto, entendeu? Muita coisa, porra.